andrecedesmoral.com.br. Você pede pra eu voltar lá sem parar. Se você pedir pra eu parar, não vou parar. Por quê? Hoje eu vou botar. Ricardo Vidro Fosse. Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar. O melhor baterista do estado do Piauí. Vai Jota, vai Jota, vai Jota, vai Jota, vai Jota, vai Jota, vai Jota, vai Jota. Você pede pra eu voltar sem parar. Se você pedir pra eu parar, não vou parar. Por quê? Hoje eu vou botar. Hoje eu vou botar. Hoje eu vou botar. Rapaz, que negócio bom esse aí, pô. Galera do Cais do Parnaíba. Vai, Jota. Eu vou botar, bebê.